só. Você tentando andar na linha e o desejo sempre te empurrando. Frequentemente mente pro subconsciente que é só uma saidinha, mas já tá voltando. E essa volta demora.